Hey, oh, eu sou o seu amor, Vlad Borges, bela dona. Yeah, yeah, oh, yeah, yeah. Eu te levo além do que pode imaginar. Te deixo sem chão, sem direção do que possa encontrar. Parte disso tudo sou eu. Sou mais íntimo dos desejos seus. Sentimento mais intenso, a essência do sabor do beijo teu. Eu tô naquela canção, escondida atrás daquele olhar. Que rouba a tua emoção. Não importa o momento e o lugar. Alimento seu sonho, sonho. Acelero seu coração. Do jeito que eu sou, te levo comigo pra dentro da minha canção. Eu sou o seu amor. Eu sou. Antes que a voz entalhe, antes que a garganta arranhe, não diga que um amor intenso é só de mãe. Eu faço por você tudo que eu posso e que eu não posso. Vem que eu mostro, seu sonho realizo, aposto. Não tem negócio, sentimento não negocio. Faça calor ou frio, faço seu coração bater a mais de mil. Cada sorriso seu que eu roubo faz lembrar do gosto. E eu tô disposta a ficar rouca só pra ter de novo. Ideia fixa, mas não como mostra na mídia. Não é como suas carícias, toda essa malícia. Se bem que é íntima, essa coisa que me aproxima e até intima, ser mais intensa que se imagina. Bem, te acordo de saudade pelas madrugadas, de coração apertado e sem palavras. Sem ar pra respirar e sem brilho no olhar. E onde eu for, ainda estou quem eu sou o seu amor. Eu te levo além do que pode imaginar. Te deixo sem chão, sem direção do que possa encontrar. Parte disso tudo sou eu. Sou mais íntimo dos desejos seus. Sentimento mais intenso, a essência do sabor do beijo teu. Eu tô naquela canção, escondida atrás daquele olhar. Só que rouba a tua emoção. Não importa o momento e o lugar. Alimento seu sonho, sonho.